Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor para a nossa inspiração, edificação, santificação e crescimento espiritual. Como postou a nossa irmã Lili, quando a igreja caminha no mesmo objetivo, vence qualquer barreira. É isso que nós cremos e é nessa direção que vamos caminhar para vencer qualquer barreira que está diante de nós, desde que tenhamos o mesmo objetivo como igreja do nosso Senhor. Nós vamos meditar no Salmo 47, vamos usar a mesma metodologia que temos utilizado. E também a mesma bibliografia. O título do Salmo pode ser chamado de Deus, o Rei de toda a Terra. É o título e a proposição desse Salmo. Deus, o Rei de toda a Terra. Façamos a leitura do Salmo. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com vozes de alegria, ou pode na sua Bíblia estar escrito com vozes de júbilo, pois o Senhor, o Altíssimo, inspira reverência, é o grande rei sobre a terra. Ele submeteu os povos ao nosso poder e as nações colocou sob os nossos pés. Ele escolhe para nós a nossa herança, para o orgulho de Jacó, seu bem-amado. Deus subiu entre todos os brados de adoração ao som da trompa, ele e o Senhor. Cantai louvores a Deus. Cantai louvores ao nosso Rei. Cantai. Porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os príncipes dos povos reuniram-se como povo do Deus de Abraão, pois a Deus pertencem os soberanos da terra, ele é soberanamente maravilhoso. Essa é a santa palavra do Senhor, a ele toda honra e glória. Queridos, o capítulo 47 tem alguns destaques, pelo menos cinco destaques, que nós faremos agora. Esse salmo data da época da monarquia israelita e foi composto para uso na liturgia do templo, nos momentos das grandes celebrações, como a festa dos tabernáculos, que você pode encontrar no livro de Levítico 23, no verso 34, nós estamos meditando sobre o livro de Levítico. Ocasião em que Salomão dedicou o templo em grande cortejo e festa. Posteriormente, este mesmo salmo foi usado nas sinagogas, nas comemorações litúrgicas de Roshanah, o Ano Novo Judaico, normalmente comemorado no Ocidente durante o mês de setembro. A igreja primitiva, de forma muito apropriada, passou a louvar o Senhor com esse salmo nas celebrações da Ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o primeiro destaque, um destaque historiográfico. O segundo, o Senhor de toda a terra determinou o destino do seu povo, povo de Israel, povo eleito pelo Senhor. Salmo 146, 5 a 7. Esse salmo está intimamente vinculado ao Salmo 46 e 48, e tem os três o objetivo de fixar didaticamente na mente do leitor a verdade máxima de que Deus é o grande rei que chamará para si súditos de todas as nações e formará o seu povo, um só povo, com o qual viverá por toda a eternidade em paz e felicidade. Portanto, somente Deus merece os louvores de todos os seres que vivem na terra. O título Grande Rei foi empregado impropriamente por muitos governantes imperiais da Síria, como mostra 2 Reis 18, 19. Pois temível, justo, magnífico e altíssimo são títulos e atributos que só encontram perfeito significado na pessoa do Senhor, o nosso Deus, a Ele toda honra, glória e louvor. O terceiro destaque é que a herança do povo de Deus é a terra prometida, tanto na figura terrena de Canaã, no passado, na história de Israel, quanto em nossa morada eterna, a chamada Canaã Celestial. Isso você vai encontrar tanto nos textos que apontam para Canaã na história do povo de Israel, como vai encontrar nos livros do Novo Testamento, quando nos apontam para aquilo que nos está preparado como povo do Senhor. Nós que de dois passamos a ser um só povo em Cristo Jesus. O quarto destaque, o centro deste salmo retrata a ascensão litúrgica do Senhor ao templo, representada na época pela entrada da arca em cortejo para o templo, com o toque solene do chofar, trombetas ou trompas feitas com o chifre do carneiro. A arca simbolizava o trono de Deus. O templo era a representação terrestre do perfeito e eterno Palácio Celestial, como nos mostra o Salmo 24 e o 68, que, se o Senhor nos permitir, nós também veremos. O versículo 5 pode ser transliterado a partir do original hebraico desta forma: Alá Elohim Bitruah, Adonai Bekol Shofar. Deus está assentado soberanamente no santíssimo lugar do templo celestial e controla o governo de todo o universo. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 12, que nós também estamos meditando com a pastora Margarete, nos aponta para isso. Essa verdade é enfatizada no último livro da Bíblia, em Apocalipse 4, 9 e 10, Apocalipse 5, de 7 a 13, 6, 16, 7, de 10 a 15, Apocalipse 19, versículo 4. No final dos tempos, todas as nações da terra reconhecerão que o Deus de Israel é o único grande rei da terra, como nos mostra esse salmo. E assim se cumprirão todas as promessas reveladas a Abraão e aos profetas, e também depois confirmadas em todo o Novo Testamento. Louvado e bendito para sempre seja o nome do eterno Deus, Rei de toda a terra. Partamos então para a última parte, para as notas conclusivas. Deus é o Rei de toda a terra. O salmista declara a soberania de Deus. Deus é soberano, irmãos. E o salmista o adora, e nós somos chamados a adorá-lo. O salmo tem início com um chamado à celebração. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Aleluia! O chamado à adoração, ao júbilo e à celebração é cheio de entusiasmo e com recomendação para uma atitude de louvor, com palmas e vozes jubilosas. O louvor está fundamentado no fato de que o Senhor é rei sobre toda a terra. É tremendo em seus feitos. Ele é o rei sobre todo o universo. O nosso Deus está acima de todos os povos e chama o seu povo a reinar com ele sobre as nações. Ele nos fez sua herança como uma nação santa e um sacerdócio real. O Senhor permanece entre as aclamações de louvor e ao som do chofar, o som das trombetas. O Rei da Glória passeia por entre o seu povo enquanto é exaltado. A comunidade de Israel é convidada a salmodiar e a cantar louvores, porque ele é o Rei sobre toda a terra. Ele é o rei de toda a terra e de todo o universo. Somos chamados a salmodiar com cântico harmonioso e com vida harmoniosa. Deus reina sobre todas as nações, irmãos. Deus se assenta no seu santo trono. Aleluia! O rei de Israel está sentado em seu trono de glória, de onde manifesta seu poder, consciência, onisciência, onipresença, onipotência, amor, presença, paz e todos os seus atributos. Os príncipes dos povos se reúnem como povo do Deus de Abraão, pois os reis da terra pertencem a Deus, pertencem os escudos da terra. Ele é grandemente exaltado e deve ser grandemente exaltado. Quanto a nós, irmãos e irmãs, adoremos ao Senhor. Façamos dessa tarde e noite um tempo de adoração ao Senhor. Adoremos ao Senhor com cânticos. Adoremos ao Senhor com palmas. Adoremos ao Senhor com as nossas vozes. Mas, sobretudo, lembremos que a adoração é uma expressão de nossas vidas em amor ao Rei de toda a terra, o soberano, grandioso e poderoso Deus, a Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele todo louvor. Eu encerro esta hora com um chamado a você. Quero convidar você a louvar ao Senhor, a bendizer ao Senhor, a glorificar ao Senhor. Hoje é o dia de glorificar, de exaltar o nosso soberano Senhor, aquele que reina sobre todas as coisas. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de adoração. E nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Nós devemos adorá-lo porque ele é digno de toda adoração. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos permita, que o Senhor nos motive, que o Senhor nos conduza mesmo a uma vida de permanente adoração, reconhecendo tudo aquilo que Ele é e fazendo da nossa vida um grande shofar, um instrumento para adorar o nome do Rei soberano sobre todas as coisas, sobre o universo, o Rei sobre toda a terra. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a motivação para a adoração, que procede do Espírito Santo em nós, nos faça como um shofar, um instrumento de adoração nas mãos do Senhor, um instrumento para celebrar a grandeza do Deus que governa tudo e todos. Que a graça, o amor, a motivação, a inspiração, a adoração que procede do poder do Espírito de Deus em nós, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra. E assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o mês de julho e, permitindo o Senhor, na próxima semana nós nos dirigiremos também aos mantenedores de modo particular, para compartilhar com eles os frutos que Deus nos concedeu nesse mês que está encerrando. Quero lembrar você, nesse momento de pandemia, todos os médicos, todos os profissionais da área de saúde, todos os enfermeiros, todos os técnicos em enfermagem, todos os auxiliares desta área de enfermagem e muitos outros profissionais de saúde, fisioterapeutas, e tantos outros estão trabalhando, pesquisadores estão trabalhando em todo o tempo para livrar as pessoas da morte. E nós ficamos sensibilizados com isso e agradecemos a Deus por isso. No entanto, se todos os profissionais de saúde agora e todos os pesquisadores que estão buscando a vacina parassem, simplesmente parassem de trabalhar, encerrassem a sua atividade e dissessem, ou porque não ganham o suficiente, ou porque não estão sendo tratados da maneira como convém, principalmente o pessoal que trabalha na área da pesquisa e todos os outros. Nós teríamos milhões de pessoas que viriam a óbito e ficaríamos todos em toda a Terra, em todo o planeta, horrorizados. Haveria uma comoção mundial e certamente um movimento para que esses profissionais então voltassem às suas atividades, para que os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos parentes não viessem a perecer por causa da pandemia do coronavírus. E nós ficamos sensibilizados com isso, e também ficamos entristecidos ao ver quantos já faleceram. E não é uma questão de dado estatístico, não é uma questão de número. Ah, morreram 86 mil aqui no Brasil. Não, cada um deles tem uma história, tinha uma história, tinha uma família. Tinha um endereço, tinha um legado, poderiam estar continuando o seu trabalho, o seu estudo, as suas atividades, e nós lamentamos muito por isso, não é verdade? Agora, eu tenho uma pergunta só para você. Nós ficaríamos horrorizados se todos os profissionais da área de saúde ou parassem de trabalhar, ou parassem de pesquisar, buscando uma vacina que nos liberte desta pandemia. A minha pergunta para você, cristão, os outros que estão nos ouvindo e temos tido contato com outros que não confessam a Jesus, para vocês fica o nosso convite para que você entregue sua vida a Deus, porque Ele é o Rei de toda a terra, para que você experimente a vida abundante e para que você experimente a vida eterna. Mas para os cristãos que estão nos ouvindo, eu tenho uma pergunta só. Quem autorizou você a encerrar as suas atividades missionárias? Nós realizamos a missão de três maneiras: orando, contribuindo e trabalhando, indo, fazendo. Fazendo discípulos, levando-os ao batismo, ensinando tudo aquilo que Jesus mandou ensinar. A minha pergunta é: por que você encerrou as suas atividades? Com ordem de quem você encerrou as suas atividades? Você ficaria horrorizado hoje se todos os médicos e os outros companheiros da área parassem as suas atividades, porque nós ficamos chorosos ao ver que milhões estão morrendo em todo o mundo. Agora, um número maior de pessoas está morrendo a cada dia sem conhecer plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. E os irmãos em Cristo, eu não sei quem foi que lhes concedeu esta ordem, encerram as suas atividades e não oram todo dia e toda noite, orando sem cessar pela conversão de milhões de pessoas que morrem sem a presença de Deus. Não contribuem missionariamente para que o Evangelho se expanda por todo o planeta. E não trabalham efetivamente para a expansão do anúncio do Evangelho. Em muitos casos, você pode encontrar, talvez você esteja respondendo, mas nós temos os missionários, nós temos os evangelistas e nós temos os pastores. Mas será que eles dão conta, os evangelistas, os missionários e os pastores? Eles dão conta? E será que esta é a vontade de Deus? Que só os pastores, missionários e evangelistas, ou mais um ou dois em cada igreja, trabalhem pela expansão do Evangelho? E com isso tudo acontecendo, você canta como o Zé Geraldo, da música popular brasileira, e diz: "Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos." Você pode talvez estar dizendo, isso tudo acontecendo, milhões de pessoas morrem diariamente sem Deus, isso tudo acontecendo e eu aqui em casa dando milho aos pombos ou dando comida para os meus animais. Meu querido irmão, a tarefa missionária é para todos os cristãos. Ninguém lhe autorizou biblicamente. Ninguém lhe revelou. Não diga que apareceu um profeta que lhe revelou que essa tarefa é para ser desempenhada só por pastores, missionários e evangelistas. Não diga isso, porque você sabe que isso não é verdade. Então, desperte agora. Porque nós precisamos de todos trabalhando para que nos fazendo fortes com os fortes e fracos com os fracos, possamos alcançar alguns. É isso que a Bíblia nos ensina. Para que alguns sejam salvos. Imagina. Se então nós deixamos em cada igreja local um pastor, um evangelista e às vezes um casal, né, de pastores, um casal de missionários e um casal de evangelistas ou um evangelista trabalhando e os outros trabalhando para as coisas mais de manutenção da igreja, as questões mais secundárias de estrutura e de funcionamento, elas são secundárias, não são. Não é que eu esteja dizendo que elas não são importantes, elas são importantes, atividades secundárias são importantes, atividades terciárias são importantes, mas nós temos a primeira função. Imagina se em cada hospital agora ficar um médico só. Pense isso agora. Eu quero que você pense nisso. Um médico só é como um pastor só. Um enfermeiro-chefe só é como se fosse um evangelista só. Um pesquisador só é como se fosse um evangelista só. ou um missionário só? Ah, mas eu contribuo, eu dou o dízimo. Meu irmão, eu estou falando do cumprimento da grande comissão. Traduzindo para você que não tem sido devidamente instruído, então, e também não leu a Bíblia ainda, já passaram tantos anos, às vezes você não leu a Bíblia toda, essa tarefa não é para um médico só, um pesquisador só e um enfermeiro só. Não, essa tarefa é para toda a equipe. Para um hospital funcionar, existe gente trabalhando em todas as áreas, da pesquisa mais difícil até o pessoal da limpeza, todos estão trabalhando para o funcionamento do hospital, para que se todos estiverem trabalhando, então o hospital vai caminhar na direção de conseguir ser um hospital exitoso. Gente que trabalha na secretaria do hospital para marcar as consultas e tantos mais. Nós não podemos deixar essa tarefa para três, quatro, cinco, seis, sete pessoas só por igreja local. E não é uma questão de dar o seu dízimo. Não é uma questão de somente ir à igreja. Você foi chamado para renunciar. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, tem que assumir esse comprometimento, esse compromisso de anunciar o evangelho a todo o planeta para que alguns sejam salvos, porque a liberdade de escolha permanecerá no coração da pessoa. E se você é de origem calvinista, não sei se você já leu as Institutas, espero que já tenha lido as Institutas da religião cristã. Eu não vou fazer nenhum comentário hoje sobre o calvinismo, mas eu vou falar só uma coisa para você. Mesmo Calvino já dizia, como nós não sabemos quem são, no pensamento deles, os eleitos, e quem não são os eleitos, nós temos que pregar a todos, porque aí então os eleitos se salvarão e os não eleitos não se salvarão. Embora eu discorde dessa premissa, eu discorde dessa ideia, mesmo no pensamento calvinista, que marca a história e a vida de quantos que estão nos ouvindo agora, você que está nos ouvindo, não, mas eu gosto é disso. Aleluia! Então, se você gosta disso, bendito seja o Senhor, então pregue a todos. Porque nem você sabe quem é o vaso de honra e quem não é o vaso de honra. Ore por todos. Contribua cada vez mais para missões, não só para trocar a escada da sua igreja, tirar a escada de cimento e colocar uma de mármore. Contribua cada vez mais para missões. E terceiro, trabalhe cada vez mais em empreendimentos, compre material missionário, compre bíblias, distribua essas bíblias. Distribua nas cadeias, nos hospitais, nas ruas, para vizinhos, para amigos, para as pessoas. Anuncie que Deus é o rei de toda a terra. Hoje é dia de celebração. Hoje é dia de shofar. Hoje é dia de nós ouvirmos aquele som celestial que nos motiva, que nos inspira, que nos faz ter um coração de júbilo por tudo que Deus realiza, porque Ele é o grande rei sobre toda a terra, Ele é o rei sobre toda a terra e sobre todo o universo. E é meu desejo, e é seu desejo. Passa a ser então, você diz assim: é o meu desejo também anunciar a todos, para que todos tenham a oportunidade de escolher e todos tenham a oportunidade de decidir por Jesus, e ninguém venha dizer que não, quando se apresentar diante do Senhor, eu estou aqui, mas ninguém me falou claramente sobre a vida abundante e a vida eterna. Que Deus abençoe poderosamente a vocês. Amanhã nós vamos continuar. Eu não vou fazer isso de 47 salmos. É a primeira vez que eu paro, mas é porque a pandemia, ela é um sinal histórico. Ela tem que nos ajudar a enxergar coisas. Momentos de crise são momentos também de percebermos e fazermos autoanálise, a verificação de como nós estamos procedendo. Nos próximos 47, bem provavelmente, se assim o Senhor me permitir, eu não farei de novo esse chamado, porque você já deve estar ouvindo esse chamado pela sua leitura bíblica, pelos hinos que você canta, pelas canções que você entoa lá na igreja, pelas pregações que você ouve do seu pastor. Aleluia por tudo isso. Então, mãos à obra, irmãos, porque quando a igreja caminha no mesmo objetivo, vence qualquer barreira. Essa é a mensagem que foi postada pela irmã Lili, e eu quero me juntar a essa postagem para dizer: vamos caminhar juntos, vamos caminhar no mesmo objetivo, todos nós, das mais diferentes denominações, e vamos ultrapassar as barreiras que temos que ultrapassar para que todos os homens e mulheres do planeta venham a conhecer o Rei de toda a terra. Que Deus te abençoe, te guarde, e eu estou te dando de presente, simbolicamente, espiritualmente, um shofar em suas mãos. E como um levita, toque esse shofar. É o som de uma trombeta, tá bem? Ouça esse som conclamando você e venha celebrar com a paz que vai brotar no seu coração por dizer: eu tenho orado sem cessar, contribuído cada vez mais e trabalhado cada vez mais para que milhões sejam salvos da morte e ganhem a salvação eterna. Experimentem da vida abundante e eterna que o grande rei de toda a terra tem para eles. Ah, irmãos, isso é um gozo, isso é uma alegria, isso é uma paz. Isso faz a gente chorar. Quando você ouve o som do shofar, pegue aí no seu celular, digite esse nome e você vai ouvir esse som. E eu duvido que depois de ouvir esse som, você não se sinta com vontade de chorar de emoção, com vontade de saltar de alegria, com vontade de se mobilizar para que o seu filho, a sua filha, para que o seu neto, as suas netas, para que os seus familiares transbordem da alegria do Senhor, para que os seus amigos, até para que os desconhecidos, transbordem da alegria da vida abundante e eterna que o Senhor, o grande Rei de toda a terra, tem para cada um daqueles que andam com ele e experimentam da vida abundante e eterna. Que o Senhor nos abençoe e permitindo o Senhor, até amanhã com o Salmo de número 48. Um grande abraço. Amém.